Já não posso nem sonhar. Fiz de tudo, mas não posso me controlar. Black, black panda, black, black panda. Eu sei que vou sofrer, sei que vou sofrer, sei que vou chorar. Mas sei que não vou, sei que não vou te procurar. Já não posso nem sonhar. Fiz de tudo, mas não posso me controlar. Daria tudo pra te esquecer. Já não posso nem sonhar. Fiz de tudo, mas não posso me controlar. Nem sonhar. Fiz de tudo, mas não posso me controlar. Daria tudo pra te esquecer. Já não posso nem sonhar. Fiz de tudo, mas não posso me controlar. Daria tudo pra te esquecer. Já não posso nem sonhar.